Artigos originais. A proposta curricular de História do Estado de São Paulo de 2008 sob a perspectiva da cultura escolar e dos saberes docentes, proposições. José Petrúcio de Farias Júnior, doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Franca. Docente da Universidade Federal do Amapá. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/29213434132611336139000 Petrucil, J. R. @terra.com.br. Resumo. Nas duas últimas décadas, os baixos índices de rendimento escolar de estudantes da rede estadual paulista, tendo em vista os relatórios do Sistema de Avaliação da Educação Básica, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, em comparação com os demais estados brasileiros, colaboraram para que a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo propusesse um conjunto de medidas que visasse a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos. Destaca-se o programa São Paulo Faz Escola, no interior do qual uma nova proposta curricular e materiais pedagógicos de apoio à implantação dessa proposta foram distribuídos gratuitamente a gestores, professores e alunos da rede estadual a partir de 2008. Ao tomar como referência essa política educacional, refletiremos sobre em que medida tais iniciativas governamentais podem ser ressignificadas por meio da prática pedagógica docente. Partimos, então, do pressuposto de que o processo de implementação da proposta curricular perfaz caminhos diversos, porquanto é interceptado não só pelos saberes docentes, mas também pela cultura escolar, categorias interpretativas que nos ajudam a compreender os sentidos particulares atribuídos a ela, os quais podem não coincidir com o discurso e a intencionalidade que inicialmente a motivaram. Palavras-chave: proposta curricular, saberes docentes, cultura escolar, política educacional, ensino médio.